fatiado pra tornar de endireitar. Pra cantar o recortado, primeiro canto violeiro. Pra cantar o recortado, primeiro canto violeiro. Depois que o violeiro canta, canta os outros companheiros. Ai, canta os outros companheiros. Recortado, eu tinha de haver desejo. Essa dança de caipira sertanejo. Ai, de caipira sertanejo. Recorta, meu bem, recorta. Recorta bem recortado. Recorta, meu bem, recorta. Recorta bem recortado. Nessa hora do recorte, passe para outro lado. Ai, passe para outro lado. Ai, vai, vai, vai, torna a voltar. Ai, vai, vai, vai, torna a voltar. Vamos dar um sapateado pra tornar de endireitar. Vamos dar um sapateado pra tornar de endireitar. Ai, vai, vai, vai, torna a voltar. Ai, vai, vai, vai, torna a voltar. Vamos dar um sapateado pra tornar de endireitar. Vamos dar um sapateado pra tornar de endireitar.